igreja é bom que decida se quer o caminho da morte ou o caminho da vida. Cristo ainda te chama, vem a mim, pecador. Por que negas a mão a quem tem tanto amor? Ele quer te dar a paz. Vem, te entrega a Ele e não voltes atrás. Vem, não demores, não chores, Cristo te ama. Deixa o mundo vir com suas obras, mas que estão te enganando. Vaguei muito tempo perdido sem ter Jesus Cristo. Alguém me falava a verdade, eu dizia, não creio nisto. O mesmo acontece contigo, que não aceitou a Jesus. Por que tu negas a mão a quem morreu na cruz? Vem, Cristo te chama, Ele quer te dar a paz. Vem, te entrega a Ele e não voltes atrás. Vem, suas obras, mas que estão te enganando. Deixa o mundo vir com suas obras, mas que estão te enganando.